Fecheiro 28, página 277, capítulo 13. Depois se disse que o jantar no Luxor teria sido marcado na hora H, no preciso momento em que era necessário, como se tudo na vida tivesse de ser medido e calculado para parecê-lo. Mas não foi assim. Esse jantar aconteceu na sequência de contactos estabelecidos entre Dom Silvestre e os holandeses, anteriores à própria noite em que o tio tinha surgido a caminhar no meio da relva, sem ser esperado por sua mulher. Um jantar de negócios, como tantos outros, marcado para a mesa, número 13, no restaurante do último piso. Da parte dos tios, havia um plano, uma estratégia e um alvo. Os papéis estavam distribuídos, o tempo calculado. Da parte contrária, igual. Um jantar de negócios comum, apenas precedido por uma reunião preparatória especial. Um demorado passeio aéreo, no caso em concreto. Só depois, desde que resultasse a reunião, se confirmaria o jantar. Na hora H. O passeio de trabalho, organizado pelo tio Dom, ocorreria durante a manhã. A agenda estava perfeita. Nada a opor, nada a declarar. Assim, por volta das 11 horas, o helicóptero iniciara um voo de reconhecimento ao longo da costa. Em seguida, inclinara-se para norte e de novo rumara a sul, prosseguindo em trajetos circulares cada vez mais apertados, até se aproximar do Mar de Prainhas. Só então o aparelho fizera da fábrica o seu alvo, rodeando-a, envolvendo-a e finalmente traçando-lhe por cima uma tangente perfeita. O helicóptero espalhava em redor um ruído ensurdecedor, como uma máquina de guerra. No entanto, quanto à precisão circular dos voos, o piloto parecia ter aprendido com a águia. Belo, muito belo, o holandês não tinha conseguido deixar de dizer. E aí as coisas tinham começado a correr francamente bem. Já antes, quando passavam sobre as dunas, de onde bandos de pássaros levantavam voo, ele se tinha virado para trás, bastante satisfeito. Infelizmente, o ruído impedia-o de se fazer compreender. Aliás, à medida que se aproximavam do diamante, que o telhado da fábrica velha se alongava e movia como uma placa que se desincrustasse do solo, que toda essa bela mancha trabalhada pelo líquen ganhava volume entre a morraça e a areia, e as 11 árvores ofereciam as palmas em leque, como se acenassem. O senhor Van de Berg tinha começado a falar muito alto para os bancos de trás, ocupados respectivamente pelo tio Dom e pelo tio Afonso. A certa altura, fora mesmo preciso o holandês berrar para se fazer ouvir. Que aves são aquelas? Além, além! Olha, olha, a levantarem-se do chão. Enquanto isso, uns pássaros brancos, rosados pela luz da manhã, erguiam-se em bando, fazendo piruetas entre as areias e o mar, acossadas pelo barulho do engenho. O tio Dom fazia um esforço. Conhecia todas as aves do local, mas não tinha a certeza, e naquela situação não ia arriscar. Serão cagarras? Gritava o tio Dom no meio do ruído. Só depois o helicóptero tinha descido, para logo subir, envolvendo por completo o diamante, sobrevoando uma porção de vezes. Aí o holandês tinha começado a apontar com o seu dedo enorme, todo ele muito grande, a sua cabeça loira, já quase branca, roçando o teto da nave. É, também tem gente ali, olha, ali, ali, gente! Apontando com o grande dedão. Nesse momento, o helicóptero descera ainda mais, inclinara-se. As pessoas que estavam em terra tinham começado a correr e a acenar. O senhor Van de Berg era um holandês de Roterdão, que havia aprendido português no sul do Brasil e a expressividade com o seu pai, emigrante em sua juventude no sul de Itália. E por isso fez várias vezes adeus rente ao vidro, ainda que fosse improvável que lá embaixo aquelas pessoas o enxergassem. O holandês, gritando para trás, tinha perguntado: é, habita gente lá dentro? Era muito difícil responder, por causa do ruído ensurdecedor das pás. Mas o tio Dom tinha achado por bem tentar explicar que se tratava de um empréstimo passageiro, e que não se impressionasse o Sr. Van den Berg com o facto, porque eram apenas umas pessoas da terceira vaga. O tio Dom, todo inclinado para o holandês. O holandês, todo inclinado para o tio Dom. As cabeças unidas no centro do helicóptero. O ruído era, de facto, o único problema daquele transporte aéreo. Haveria de ser perfeito quando pudesse voar assim de abas abertas. Mas com a imponderabilidade das águias. Nessa altura, os negócios que não iriam ser feitos no interior daquelas cabines. Mas isso o tio Dom não o disse, ainda que o referisse depois. Em terra, as pessoas continuavam a acenar. Um préstimo? O quê? Um préstimo? Por mais que se esforçasse, o holandês não conseguia perceber a palavra. E naquele momento preciso, o helicóptero traçava uma volta mais larga, fazendo ressaltar a implantação do imóvel no terreno, localizando-o em relação às dunas e ao mar. E quando já regressava, rasando o diamante pelo lado norte, não só os carris de aço brilharam ao sol, como as 11 palmeiras centenárias surgiram de frente, mostrando-se na totalidade da sua elegância selvagem. As pessoas de que falava Van den Berg, entretanto, tinham corrido na direção oposta. Encontravam-se na Empena Sul. E agora, mesmo que retribuíssem o aceno, só fariam adeus à cauda do helicóptero. Voltariam ainda mais uma vez? Não pelo ar. O holandês já tinha visto quanto bastasse. O aparelho descera e subira, quase na vertical, por cima do pátio. Depois, levando adiante novos bandos de aves fugidias, como se o focinho do engenho as levantasse do nada, tinham regressado. Ainda dentro do casulo de vidro, com as pás a rodar, Van den Berg havia sido muito concreto. Disse que ao jantar gostaria de ser elucidado sobre o nome das aves, o significado de préstimo e a expressão terceira vaga. Ria muito o holandês. Era como se pretendesse apenas uma lição de língua portuguesa. Mas os dois tios, envolvidos naquela operação, sabiam muito bem do que se tratava. Estava vencida a primeira etapa. Fora então que o Páscoa havia obtido luz verde para confirmar o jantar no Luxor. A mesa junto à janela, a número 13, pede o senhor doutor. Lá estava a mesa à espera, renta à vidraça. À chegada do grupo, o criado correra a acender as velas enfiadas em castiçais de água. A noite, de outono, havia posto a ria em perfeita escuridão. Para além do espaço iluminado pelas luzes do hotel, não se enxergava nada. Mas não tinha importância essa opacidade. Todos sabiam que a treva ocultava uma superfície lagunar serpenteada em forma de tapete persa, modificando-se o desenho de momento para momento, de hora para hora. A superfície da sua papa úmida sempre diferente, sempre oscilando entre linhas de força invisíveis e misteriosas. Era disso que falavam enquanto tomavam assento. Havia meses que os holandeses aguardavam aquele momento. Estavam satisfeitos. Van den Berg vinha acompanhado agora por outro holandês, só um pouco menos alto e menos rosado, e seguido também pelo seu próprio advogado, um português, quase tão encorpado quanto eles. O tio Afonso continuava acompanhado apenas por Dom Silvestre. O tio Rui, como tinha sido combinado, não estava. Era um jantar de negócios. Mal se tinham sentado, com as duas velas a ondularem no meio da mesa, o senhor Van den Berg esquecera-se da escuridão exterior para se lembrar das aves da manhã. Belo, muito belo. A mesa era para 8. Eles eram 5, todos vestidos de escuro, como para uma cerimónia. O holandês maior, a meio da mesa, ocupando o espaço de 3. Afinal, sempre eram cagarras? Perguntara ele. separando as sílabas. O tio Afonso tinha passado a palavra a Dom Silvestre. Naquele jantar de negócios, a ele não lhe competia esse assunto. O cunhado que falasse dos pássaros. Como é mesmo o nome daqueles animais? Das aves, sabia Dom Silvestre. Não só porque, enquanto caçador, se interessava por todo e qualquer bicho que se movesse, mas também porque tinha colhido a informação expressamente para aquele jantar. Dom Silvestre avaliava muito bem a importância de se estar na posse desse tipo de elementos da realidade para introduzir determinados jantares. A sorte não lhe caía do céu, dava-lhe muito trabalho. Assim, se o Sr. Van den Berg e os seus acompanhantes o desejassem, ele poderia, naturalmente, falar das aves, dos moluscos, das ervas, das lagunas, dos solos e das espécies raras que por ali havia. Porque Mar de Prainhas, copropriedade da sua mulher, estava repleto de raridades. E como o holandês o escutasse piedosamente, o tio Dom havia começado a falar do borrelho e da andorinha do mar, ressaltando sobretudo o valor zoológico da garça pequena, um bichinho branco maravilhoso, com uma pontuda boina de penas. Sim, voava. Para indicar o tipo de voo, o tio Dom piava e abria os braços na sala do Luxor, o que fazia rir a parte contrária. Levando a mão de vez em quando à própria cabeça, o tio Dom falou sobretudo da galinha sultana, com suas patas púrpura e sua tiarazita vermelha no meio da testa. A mão na testa, uma rainha, belo pássaro. O tio piou como a sultana. Depois referiu também a presença do cágado, do caranguejo cava-terra e do cavalo marinho, bem como dos excelentes mariscos bivalves. E com os olhos cravados em Van den Berg, o tio Dom produzia pequenos beijos, como se os degustasse, impecáveis. Tudo isso e muito mais se poderia encontrar no domínio da Fábrica Velha. Mas os bandos que pela manhã tinham avistado a escaparem-se diante do helicóptero deveriam ser gaivotas pequenas, lauros argentatus, tinha dito o tio, conhecedor de alguns nomes latinos, quando a ocasião o pedia. Seria necessário dizer mais? O restaurante Luxor situava-se no 10º piso. Os 5 encontravam-se sentados junto à vidraça. E por mais que olhassem para fora, não se via nada. Mas no fundo, vislumbrava-se tudo. Aliás, o holandês continuava a não conseguir esconder a simpatia pela bicharada voadora daquele lugar. Ele tinha amado aqueles pássaros, bandos e bandos deles. Van den Berg, ainda a posicionar-se definitivamente na mesa, ia fazer perguntas enfáticas. Os presentes, por acaso, não tinham visto Out of Africa? Quando o aviãozinho pilotado por Redford espantava os bandos nos céus de África? Pois ele, ao associar as duas imagens, sentia-se maravilhado. Belo, belo! O mundo ainda reservava paraísos. Só era preciso estar atento aos caminhos que conduziam uma pessoa até lá. Ele, um homem com bom faro, cheirava de longe o lugar dos paraísos, sorridente. Por sua vez, o tio Dom não se cansava de dizer que em toda a zona se encontravam os pássaros que vinham do norte com os que vinham do sul e ali faziam a sua paragem, o aeroporto dos pássaros. Fora assim, com a descrição da fauna migratória de Mar de Prainhas, segundo o tio Dom, que havia começado o jantar no Luxor. Só depois o holandês tinha querido saber em que consistia a história da terceira vaga e, sobretudo, o sentido da palavra préstimo. Empréstimo, corrigiu o tio Dom. Emprestar, ceder, temporariamente, a troco de nada ou quase nada. Entende? Agora sim, o holandês tinha compreendido. Os seus ajudantes também, sobretudo o advogado. Isto é, morava gente lá dentro, mas era um empréstimo, não um préstimo. Por isso, o Sr. Dom Silvestre podia continuar. Ainda nem tinham trazido o cardápio para escolherem a ementa e já só faltava esclarecer a questão da terceira vaga. Pergunta pela terceira vaga, Sr. Vandenberg, tinha dito o tio Afonso, adiantando-se a Dom Silvestre. Instalado em frente do grande holandês, Afonso Leandro parecia estar em forma, como nos grandes momentos. O tio regurgitava em seco, hábito que tinha tomado dos julgamentos quando era necessário ganhar algum tempo sobre o adversário. Mas naquele momento até nem era preciso. Metade da sua cabeça estava fria, a outra metade quente, exatamente como o próprio gostava. O tio Afonso a rir. O problema é que só existe a terceira vaga porque existiu uma segunda. E antes dessa, existiu uma primeira. Vandenberg, atento. Ele era o comprador. O jantar era de alto risco. O assunto em questão, muito delicado. O tio tinha dito. Não sei se o vou amassar, Sr. Vandenberg, mas ninguém poderá compreender um caso chamado Mar de Prainhas se não se referir, antes de mais, à primeira vaga. E falar na primeira vaga é o mesmo que invocar a pessoa do meu avô. Ninguém poderá compreender o que está em causa se não se souber que, no princípio do século, existia um homem simples que vendeu toda a sua legítima e hipotecou tudo o que tinha e o que não tinha para construir uma fábrica que alimentou durante mais de 50 anos uma população inteira. Compreende, Sr. Vandenberg? Não houve igual. E talvez por isso José Joaquim Leandro tivesse merecido a morte que teve no meio do campo, em paz, encostado ao seu velho Chrysler, como um príncipe perfeito. E a abrir aquele jantar de negócios, o tio Afonso ainda tinha dito: Sr. Vandenberg, perdoar-me-á que o diga, mas é minha convicção que o Mar de Prainhas foi criado por um homem como já não há. Por toda a parte é assim. Já não há homens como havia, disse o holandês um tanto compungido. Ao contrário das chamas, os cotos das velas mantinham-se hirtos dentro dos castiçais com água. E para além dos castiçais, sobre a mesa, só havia bebidas e aperitivos. Elementos tão pequenos que pareciam bordados carnudos que tivessem saltado da toalha para os pratos. Era um jantar de negócios. Tudo deveria ser pensado. Naquele momento, o tio Afonso, que tomava o seu whisky, corou um pouco. Dom Silvestre, a seu lado, também parecia grave. Os olhos do tio Dom, quando ficavam graves, fixavam-se em alguma coisa invisível, convergindo-se. Mas o holandês queria deixar os tios à vontade. Por favor, por favor. O holandês repetia as palavras como os meridionais. Aliás, ele compreendia muito bem a delicadeza das questões relacionadas com os assuntos de família entre os meridionais. Vandenberg falava um português risonho e espaçado, como a fala de uma criança, mas conseguia expressar o seu ponto de vista na perfeição. No meio dos outros dois, e tomando-lhes a sua anuência, o holandês tinha-se posto a encorajar o tio Afonso. Vamos a ver, Sr. Leandro. As empresas são seres viventes, como os animais. Nascem, vivem, desaparecem. Algumas têm filhos, outras não. Olha, o que o senhor está a fazer à empresa do seu avô é dar-lhe filhos. Fecundá-la, acho eu que se diz. Diz-se, não é verdade? Diz-se sim, Sr. Vandenberg, tinha dito Dom Silvestre. Então, o tio Afonso, com os braços de cavaleiro alongados sobre a mesa, metade da sua cabeça de advogado, muito bem arrumada, a outra metade, saudavelmente revolvida, antes de olhar para o cardápio, achou que seria conveniente invocar certos detalhes concretos do passado, como o apito da sirene, o uivo dos pobres, como o designavam nos anos 30 os operários da fábrica. O tio Afonso queria que o Sr. Vandenberg soubesse, bem como os seus acompanhantes, como por ocasião do falecimento do avô, a gratidão dos seus servidores tinha sido tanta que não tinham conseguido caber nas fotografias de homenagem. E nessa altura ainda se compunham verdadeiras pirâmides de gente diante das câmaras escuras nos jardins públicos. Esses sim, essa multidão fiel, desde 1908, tinha sido a primeira vaga. Os cardápios abertos sobre a mesa. O holandês muito interessado. Também ele guardava fotografias desse tipo na casa da sua infância. O holandês alto, ria muito. Mas o seu espírito não era só risonho, era também pragmático. Descendente de mercadores e emigrantes seminómadas, queria ir direito ao assunto. Perguntou: e como apareceu a terceira vaga? A primeira, disse o tio. Essa de que eu estava a falar era a primeira. Desculpe o senhor, mas para entender o milagre de Mar de Prainhas, tem de se compreender o que se passou com a casa do meu avô.